Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Hoje temos como tema o funcionamento dos CACs, que é o Conselho de Escutação e Concentração Social e Autarquias. Concentração, esqueci. Não? Concertação Social, obrigado. E Autarquias, Representação e Participação, Análise Geral. Este tema será apresentado pelo Sr. Pedro Banquima, que é assistente de programas da APDCH. Senhor Pedro Banquima, pode fazer uma pequena introdução sobre esta organização e depois então entramos para o espaço da apresentação de debate e depois partilhamos as ideias após a apresentação dos slides. Obrigada. Já a Helga apresentou, sou Pedro Branquima, da PDCH. Quem não conhece a PDCH é a Aliança para a Promoção do Desenvolvimento da Comuna de Hoje Ainda. Hoje Ainda é uma comuna do município de Cazenga. E esta aliança é uma, digamos, uma rede de organizações, não uma organização de pessoas, mas rede de organizações que se juntam. Cada organização tem a sua abordagem, são várias abordagens, temos grupos de jovens, grupos de mulheres e por ali. E por ser uma rede, seu objetivo mesmo é promover esse tipo de espaços que juntam organizações, primeiro essa interação entre organizações da sociedade civil, depois a interação das organizações com os órgãos da administração local. E, por coincidência, espaços como o CACSI, o tema privilegiado para a PDCH, porque isso permite, de um lado, as organizações e os cidadãos conhecerem as políticas e poderem interagir com as administrações, por outro lado, também exercitarem a sua cidadania ativa. Esta rede foi primeiro constituída em 1998. Foi começando a dar os primeiros passos e tivemos a felicidade de tivermos importantes apoios da DW no consórcio LUPO. Isto é que deu mais força à rede e, à medida que foi crescendo, foi-se transformando num movimento das ONGs contra a pobreza, alargando a sua experiência nos municípios de Quilamba e Kiashi. E agora a PDCH está a coordenar a Rede Urbana de Luta contra a Pobreza, que é também financiada e impulsionada pela DW. E na Zona Norte está a coordenar a rede das organizações de luta contra a pobreza na região Norte, que inclui Luanda, Uige, Zaire, Kwanza Norte, Bengo e, progressivamente, provavelmente, Malanje. Então, este é a PDCH. Bom, com relação ao tema, quando a Helga mandou-me o e-mail, falar dos CACs e, principalmente, agora que surge esse discurso das autarquias. Então, eu vou enquadrar a minha reflexão olhando para o atual funcionamento dos CACs, com base às experiências do meu engajamento nas organizações da sociedade civil, aquilo que temos partilhado com algumas outras organizações, com base aos debates que temos conduzido a nível local, e também olhando um pouco, porque em 2011 a PDCH fez um estudo sobre o funcionamento dos CACs para tentar perceber, com base aos princípios que a própria legislação apresenta, se os CACs estão efetivamente a cumprir com aquele seu papel e se existem efetivamente garantias de que vai ser como um trampolim para as autarquias ou pelo menos os órgãos locais, né? Órgãos autónomos locais. Então, como disse, a minha reflexão vai primeiro um olhar na consagração constitucional e seus princípios, que é que diz, e depois olhar um pouco para os métodos de participação que existem agora, as práticas também, olhar para as metas, os objetivos do próprio processo, antes mesmo do lançamento, da saída do decreto-lei de hoje, da lei 17, que cria os próprios CACs, olhando na perspectiva de participação, objetivos e os resultados desses processos. Depois, tentarmos ver as relações entre os atores e alguns pontos de reflexão que eu trago. Seguramente que não é um produto cozinhado e acabado. Isso aqui eu vim aqui com pontos de reflexão para todos nós debatermos. E isso também vai nos permitir, quanto a nós que estamos muito engajados nesse processo, como nos podemos posicionar, o que é que nós podemos oferecer para nós próprios e para as populações, principalmente pelos desafios da autarquia. Olhei um pouco na Constituição, aí acho que eu. Ok. Artigo 2º dos princípios fundamentais, que é a consagração constitucional, e eu fui sublinhando algumas passagens que eu acho interessante conduzirmos a nossa reflexão. Primeira, a soberania popular, depois a representação e participação. Isso, a primeira ideia que nos dá é que, sendo um Estado democrático de direito, tudo reside no cidadão. Mas, no entanto, vamos ver lá embaixo como é que as práticas, a prática atual e a tendência atual. Podemos passar? O princípio de soberania remonta, eu acho que eu fui vendo algumas leis, mesmo a partir das leis de 75. Apesar de que naquele momento a questão de participação só se limitava, e aliás, poderia existir um partido e as pessoas que participavam tinham que ser ou simpatizantes, amigos, militantes do partido. Na verdade, a participação que existia é na base das assembleias populares. De qualquer forma, era uma participação, para além de existirem outras participações que a própria lei não reconhece, mas que talvez de práticas culturais reconhecem, que vamos ver. Mas a primeira questão é que o surgimento dos CACs começa a ter um grande respaldo a partir de 2007, com o surgimento do Decreto-Lei de hoje. E entre os vários princípios que nos traz, como o princípio da legalidade, que deve plasmar a administração pública, vem a transitoriedade e o tal gradualismo que também podemos verificar, acho que no artigo 214º da Lei Constitucional, o que nos dá a primeira ideia, mesmo sem olharmos questões técnicas do legislador, de que à medida que vão avançando com a desconcentração, também iam criando as condições para a descentralização, e aí o surgimento das órgãos locais autónomos. E a participação e colegialidade é um ponto focal. Por isso mesmo, toda análise que devemos fazer do CACS não pode fugir primeiro da participação ativa dos cidadãos, porque o próprio CACS é visto como um trampolim do processo de desconcentração para descentralização e surgimento das autarquias. Pode. Não, sobe um pouco. A grande questão que se coloca, se olharmos para os métodos atuais de participação nos CACs, a própria regulamentação, primeiro o Decreto-Lei 2, depois a própria Lei 17, limita. A limitação que existe é que, lá embaixo, depois vamos tentar ver isso, apesar ser um espaço de participação, que no nosso entender é um espaço civil, não é um espaço político, a participação é remetida a representantes. Reconhecemos que não é possível colocar muita gente nos CACs, porque também seria um pouco difícil haver entendimento e mesmo os debates, mas até agora, se olharmos a forma de envolver os cidadãos a forma, porque o próprio conceito de participação é que os cidadãos tenham essa capacidade de decidir. E para além do CACS não ser um órgão de decisão, e porque não sendo também um órgão de decisão, aí se colocam questões qual é o papel desse próprio CACS no surgimento de autonomia local. E isso contrasta um pouco com os princípios que a própria Constituição traz. Com base às nossas experiências de engajamento e olhando um pouco para o estudo que nós fizemos, existem várias perspectivas como os diferentes atores encaram esse CACS. Enquanto para os cidadãos, o CACS é um espaço onde poderíamos exercitar a cidadania, participar, colocarmos as nossas questões e aspirações, orientar a planificação local, para a administração pública é simplesmente um espaço de passar informação. E estamos a ver a questão de representação e mandato, mesmo as pessoas que participam nos CACs não são, apesar de dizer que são representantes, mas não são as categorias dos membros aos CACs que elegem ou indicam os seus representantes. Logo, estamos a ver, 55% dos participantes aos CACs são nomeados pela administração municipal e comunal. Não existem experiências de eleições de membros dos diferentes estratos para os CACs. 13% de indicação de partidos políticos. Isso é reconhecível, é normal, porque em termos de partidos políticos as eleições só são feitas ao nível superior hierárquico, que é a nível das presidências, mas a nível das delegações ou representações municipais e comunais não existem eleições e ali, pronto, são nomeações. Então, essa diferença de percepção, quem deve participar e como é que ele deve participar, quem ele deve mandatar, isso está a limitar de veras a própria participação. E mesmo que tivermos que falar em níveis, só estamos ainda em níveis de informação. Pode descer. O tipo de participação na tomada de decisões. Bom, se olharmos. E voltando um pouco àquilo que a Constituição diz, soberania, e a necessidade do surgimento dos CACs para apoiar as administrações na tomada de decisões, isso significa que mesmo a planificação deveria ser orientada com base às questões discutidas nos CACs. Mas se olharmos um pouco para o tipo de tomada de decisão dos participantes, há uma disparidade maior, são logo 63% dos participantes que só são informados dos programas. 24% são convidados a expressar a sua opinião, mas mesmo assim não existem, digamos, referências de questões discutidas nos CACs que, desculpa, sejam integrados em algum plano de desenvolvimento municipal. E só para recordar que mesmo no surgimento de 2007, os CACs também começam o discurso dos planos de desenvolvimento municipal. Os municípios foram mesmo obrigados, me recordo, existiram orientações mesmo do MAT, obrigar as administrações, primeiro a elaborarem o perfil do município e depois de começarem a planificar com base às necessidades dos municípios. A questão que se coloca, mesmo não transparecendo, mas a prática de governação, mesmo ao nível local, é um reflexo, porque até agora o tipo de participação que é mais relevante, mais conhecido em Angola, é participação por representação, quer dizer que é uma participação política. Os donos do processo que deviam ser sujeitos não são chamados a expressar as suas opiniões, essas opiniões serem tidas em conta. É o exemplo mesmo do como as eleições. As eleições, bom, é vontade popular, segundo se diz na teoria, mas não acredito que os angolanos até agora conseguiram eleger um deputado à Assembleia Nacional. Pelo menos não conhecem as pessoas, mas é através de uma lista imposta. E este mesmo modelo é que está a ser imposto a nível das administrações, dos governos da província. E a outra questão que tem sido matéria de reflexão. O CACS, ao nascer num processo de desconcentração, apesar de ser um processo de trampolim para a descentralização, obedece a um nível hierárquico superior, a partir do central, província e municipal. Até agora não existem evidências de existência, pelo menos em Luanda, de um CACS provincial. E logo, não existindo um CACS provincial, dificilmente pode existir um CACS municipal a funcionar efetivamente e as pessoas a participarem com a liberdade e com o poder de decidir. É porque até agora o que se vê é uma privatização de espaço, criado ao modelo do espaço político, onde as pessoas não têm essa liberdade nem o poder. Se aprofundarmos um pouco mais a reflexão, podemos ver que ainda não existe condições ou vontade de repartição de poderes onde os cidadãos, onde os governantes possam vir os cidadãos enquadrar as aspirações dos cidadãos. Vários bloqueios, conforme disse. Na verdade, falar do CACS é um espaço, está a funcionar, as administrações dizem que funciona, algumas pessoas também dizem que funciona, mas se olharmos para os princípios de funcionamento de espaços democráticos, temos dúvidas efetivamente como é que esses espaços funcionam. E há aí com base também ao estudo que fizemos, uma demonstração aí. Por exemplo, 36% dos membros deveriam participar, pelo menos membros do pleno direito. 36% não participam nos CACs. É uma cifra muito elevada. Se juntarmos os 48% que não conhecem, não responderam porque não conhecem devidamente a existência desse CACs, o que é o CACs, para que serve. E há uns 5% que não se sentem donos do processo. Mas outros 5% não são informados dos processos. Quer dizer, alguns não conhecem porque não são informados, outros mesmo conhecendo não são informados quando é que os pseudo-CACs se realizam. E com base mesmo às discussões que fomos tendo nos grupos de trabalho, nos debates comunitários, o que agora é denominado CACs continua a ser como, por exemplo, conselhos das administrações, onde o administrador convida o seu quadro ligado à administração, informa, traçam aquilo que pretendem fazer, aquilo que automaticamente é designado CACS. Mas CACS, como tal, com base a esses dados, não funciona e não temos uma participação efetiva que podemos pensar, uma participação de cidadãos como neutros que possam influenciar processos. E fazer com que as aspirações a nível de base sejam atendidas. A questão que se coloca, se olharmos naquele outro mapa, é um pouco difícil as pessoas, quando não têm informação, não têm um sentido de apropriação, saber que esse espaço é nosso, não existe motivação de participar. É importante que as pessoas conheçam esses espaços que existem e como é que funcionam e para quê. E isto, se fosse possível, deveria potenciar qualidades como o envolvimento das pessoas, sugerirem agendas, responsabilizarem as pessoas daquilo que se decide. Mas aí está, o táxi não é para decidir. E o outro paradoxo é que, vamos ver lá, alguns participantes também têm medo, e com medo de ser conotado, não dizer aquilo que os outros não querem ouvir, não esperamos que haja efetivamente uma cidadania ativa, uma participação ativa e uma representação ativa. E há a questão de não sermos convidados. Alguns, se calhar, aquilo que se diz, a própria lei dá essa prerrogativa aos administradores convidarem quem querem convidar. Mas o que acontece é que não tivemos acesso a muitas listas, mas as poucas que tivemos, geralmente os CACs são preenchidos pelos os próprios membros das administrações, às vezes nem algumas secções como saúde e educação estão presentes, mas os CACs enchem-se de comissões de moradores, presidentes das comissões de moradores. E há um paradoxo nisso. Como convidar, por exemplo, num CAC 20, 30 presidentes de comissões comissões de moradores, enquanto a própria lei diz que representantes de vários estratos. Logo, mesmo o próprio funcionamento das administrações com relação aos espaços de participação ainda não obedece o princípio da legalidade. E então, as pessoas, às vezes, se aborrecem. Enfim, então, este caráter sistémico de não meter, aquele não convém. Então, se não conseguirmos vencer isso, se não conseguirmos consciencializar as pessoas, começarem pelo menos a exigir e a falar disso, acho que vamos continuar assim, estaremos sempre a um discurso como esse que estamos a assistir hoje, diálogo com o jovem, que no meu entender até nem deveria ser algo para tanta propaganda na imprensa, porque é uma vergonha. Desde 75, isso estamos a dizer ao mundo, que em Angola as pessoas não conseguem dialogar. Precisamos os jovens começar a fazer manifestações, outros desaparecerem, para depois o presidente da República dizer agora vamos dialogar. Estão a ver como é que as coisas estão. E a mesma coisa que se passa ao nível de base. Metas do processo. Na verdade, conforme eu introduzi, esse processo de participação está nos papéis. Já em 2000, o Ministério da Administração do Território tinha uma estratégia de desconcentração e descentralização. Esse, pelo menos, trazia alguns tempos, né, para tentarmos ver até 2003 se conseguimos a desconcentração ou não. E até 2005 deveríamos ter a descentralização. E essa descentralização, uma das medidas políticas seria o provimento de instrumentos de gestão, capacidade de prestação de contas. Porque da desconcentração para a descentralização, olhando para o princípio de gradualismo, pelo menos até 2005 os municípios tinham que planificar, tinham que ter essa capacidade de planificar, capacidade de financiar, capacidade de implementar e capacidade de avaliar, olhando para os planos macros. Previa também a alocação efetiva de recursos de recursos nas áreas geográficas críticas para alcançar os pobres. Eu me recordo que dentre 2000 e de 2000 começou a se elaborar a estratégia de combate à pobreza de Angola. Em 2004 foi aprovada e começou a ser implementada. E a questão mesmo da descentralização é o foco, descentralização e a participação. Esse processo, e olhando para o princípio de transitoriedade e gradualismo, significa que tínhamos que começar a implementar, aprender lições e avaliarmos onde é que já chegamos, o que é que aprendemos de bem, sobre o que funcionou bem. Mas se nos perguntarmos, a primeira questão é que não é preciso olhar em documentos e se questionarmos se conseguimos a desconcentração até 2005, porque a questão é que a legislação que delimita as atribuições e competências das administrações municipais só sai em 2007, que é o Decreto-Lei 2, e em 2010 foi revogado pela Lei 17. Isso significa que mesmo as metas traçadas pelo MAT não foram atingidas em 2005. E há que nos questionarmos por quê. Condições que faltaram, ou porque o ambiente político não favorecia para aqueles que querem, se calhar, retardar o processo. Porque, na verdade, algumas análises nos fazem ver que, até agora, em Angola, só temos uma governação de manutenção do poder e não uma governação de serviço para o cidadão. E olhando nessa perspectiva, é claro que ninguém estaria interessado em 2005 termos uma descentralização, porque isso iria colidir exatamente com as eleições que estavam a ser pressionadas para se realizarem. E a realização das eleições de 2008 iriam condicionar a efetiva desconcentração. Está o grande problema. Então, quais os resultados? Não temos. E olhando para o próprio processo, descendo um pouco, de 2007, o paradigma da desconcentração administrativa e financeira. Ter o decreto-lei como a lei 17 que vem revogar o decreto-lei não traz objetivos nem metas, não traz nada. Então, os agentes, os atores envolvidos no processo aqui começam a pensar alto ali, o que é que vamos avaliar? Por isso é que às vezes nos limitamos a avaliar como é que o CACS funciona, como é que as pessoas participam, o que é discutido lá, quais as conclusões, as decisões que se tomam lá, porque também não é um órgão de decisão. E então há um paradoxo entre o próprio princípio de gradualismo, quando o decreto-lei 2 sai, a primeira questão que se fez foi acompanhado com o decreto 30, o decreto 30 que regimenta as finanças, e também foi feito o mapeamento de 88 municípios a nível de Angola que passariam a ser unidades orçamentais. Mas agora a questão é: se até agora, e olhando, a própria Constituição também é uma questão que nos apresenta, ele nos apresenta três entes. O primeiro ente desconcentrado são os órgãos da administração local do Estado. Depois tem os entes que são os órgãos autônomos locais, que compreendem as autarquias. Depois temos a autoridade tradicional, que deve coabitar no mesmo território. No entanto, a própria lei também não especifica exatamente, também, hoje em dia fala-se que está a se elaborar a lei das autarquias. Há um grupo técnico do MAD que está a se engajar nisso, e a meta definida é 2015. Vamos ver se 2015 teremos uma legislação. Mas a grande questão que se coloca é a coabitação desses os três entes e as práticas. Porque se olharmos a experiência, pelo menos eu, a minha experiência, os órgãos, autoridade tradicional, é totalmente autônoma dos órgãos da administração do governo. Mas hoje em dia é um poder cooptado. A outra questão, como compreender, por exemplo, um processo de descentralização, ainda não desconcentramos, poderiam passar essas verbas. Falava-se em 5 milhões de dólares para os municípios, mas, no entanto, as ordens costumam vir, como é que continuam a vir de cima. Então, há um contraste entre aquilo que se pode discutir, que deveria ser integrado nos planos de desenvolvimento dos municípios, que as administrações deveriam implementar usando esse dinheiro, e as ordens que vêm de cima, feitas sem a consulta popular. Então, é esse caso, o próprio paradigma de desconcentração nos trazia também este dilema, como enquadrarmos isso. E mesmo as conversas que temos tido, por exemplo, com as administrações, eles dizem, tudo bem, para o cidadão e principalmente as organizações da sociedade civil, a lei saiu em 2007 para ser implementada imediatamente. Mas as administrações receberam orientações políticas para pôr em funcionamento os CACs em 2010. Então é um paradoxo. Não se compreende. Se continuamos, por exemplo, a olhar para os princípios da própria Constituição, primeiro a soberania do cidadão e o funcionamento baseado na legalidade. E depois, a outra questão que se coloca. Alguns dizem que o CACS não foi regulamentado, mas a própria Lei 17 traz elementos de regulamentação, porque a questão que se coloca também traz o princípio de diferenciação. Cada lugar, em cada município, é diferente do outro. A diferenciação em termos de desenvolvimento, em termos de cultura e por ali. Então, os administradores podem regulamentar, podem optar outros critérios, se quiserem integrar critérios democráticos, mas não o fazem, é porque ainda não existe uma, digamos, vontade de repartição de poder. E continuamos sempre a seguir esse modelo de governação centralizado. Quando chegar as eleições de lista, quando quiserem conversar, vamos conversar com os jovens, amanhã depois vamos chamar os velhos, depois vamos tentar ver o que é que vai sair disso. Pode avançar. De resto, eu, isso já entre linhas ali já tentei referenciar. O CAC só institucionaliza participação por representação, mas, no entanto, a prática não introduz métodos de participação democrática e há uma ausência deliberada de mecanismos e práticas de eleição por sufrágio. Porque, geralmente, quando estamos a falar de poder, de soberania, eu que sou representado, eu tenho que delegar o meu poder a alguém. O que tens que ir falar é isso. E quando sair lá, diga-me. Mas e não é o que acontece. E acho que, bom, é uma medida de imposição política, porque sempre não te dá alternativa. Olhar a lei e olhar as práticas, olhar os tempos, não te dá alternativa, porque há sempre uma fugida e porque também continuamos com aquele espírito de quem manda, manda, não manda, cumpre, quem fala outra coisa é contra, e com medo as pessoas não conseguem participar. E estando, olhando para esse cenário, o modelo de participação que nós temos não fortalece a autonomia local, e por isso mesmo eu acho que teremos que trabalhar muito para efetivamente termos, olharmos autarquias como órgãos locais autônomos. Na verdade, estamos a caminhar num caminho de manipulação, e aliás já se fala, se calhar já ouvi dizer que a cidade, centralidade de Quilamba, é uma experiência de gestão autônoma. Mas, no entanto, podemos nos questionar quais são os critérios que foram usados para eleger, ou então, se for o caso, de indicar os representantes, os gestores autônomos. O que é que está autonomizado lá? Infelizmente, não temos essas informações, não se tem, se tem capacidade financeira autônoma, se tem uma regulamentação de gestão da cidade de Quilamba, não sabemos. Podemos passar. Então, são esses pontos que... ok, relação entre os atores e os atores. Eu acho que em síntese é aquilo que eu já falei. Primeiro, nós já vivemos essa arrogância de discursos neutros. Os metem ali, chamam, podem cooptar as organizações, metem ali. E em muitos casos, as organizações da sociedade civil participaram. E muitos casos dizem: não, temos as organizações da sociedade civil que podem promover. Que podem monitorar a ação governativa, que podem advogar a transparência na governação e o resto, mas, no fundo, quem é essa a sociedade civil que é muito falada? Então, é um discurso de arrogância, porque a única relação que existe, que é algumas organizações, pelo menos aquelas que aceitam, está um dogmatismo, submissão, domesticação, é a única relação que existe, porque não há nenhum elemento da organização da sociedade civil que possa dialogar e ser aceite e que as opiniões sejam incluídas em algum plano ou em algum discurso. Isso não existe em Angola. Outra questão. Bom, quem decide é o que está em cima ou o que está na cadeira da administração. E nós, a única coisa, como cidadão, se calhar é ignorância, expectativa e às vezes também, enfim, não sei como. Então, nós continuamos a estar num carrossel onde são as mesmas pessoas que se representam e se podem substituir, uma outra não pode vir. Porque a base de manutenção do poder é não aceitar o externo. Uma ideia de fora não é bem-vinda. Porque isso pode transformar, e transformando a consciência do cidadão, isso pode desequilibrar até as forças de governação. Então, na nossa perspectiva, como as análises que estamos a fazer, olhando para o CACSE, a forma como estamos a participar, como é que esse CACSE vai a alimentar o surgimento das autarquias, pelo menos em termos de conhecimento do cidadão, ganhos do cidadão em termos de poder, de cidadania, seu envolvimento, pode-se ver que onde as pessoas não se acham donos do processo, como vimos o outro slide à frente, não reconhecem o processo, não se engajam, dificilmente poderemos esperar, por exemplo, que amanhã hajam autarquias eleitas, geridas e regulamentadas localmente. E em termos de organizações da sociedade civil, é uma coisinha aí que temos visto. Ainda temos também uma análise de capacidade de papéis. Por exemplo, em cima eu falei, continuamos a olhar o CACS como se fosse um espaço político. Agora, os que estudaram essa matéria de participação, eles diferenciam a participação. Uma participação política é através das eleições, através dos partidos políticos, eles podem impor esse poder sem nos dar alternativa. Como estão a nos impor hoje? Epá, voltam à lista, porque aqui não há ninguém. Não, é só o círculo nacional que vota, os círculos provinciais não vota e por ali. Esse pode ser colocado. Mas uma análise de espaços, e porque se conseguíssemos fazer também uma análise de espaços civis, nós não teríamos simplesmente os CACs como espaços de, digamos, de treinamento para a democracia, porque existem muitos outros espaços. Como, por exemplo, existem os conselhos municipais da juventude. Esse fórum que estão a promover hoje, este foi legislado, parece que em 2002, uma coisa assim. Mas só agora é que está a surgir o Fórum da Juventude por iniciativa do presidente. Entre aspas. Porque se calhar a pressão política assim o exigiu. Podemos avançar. Agora, trago alguns pontos para reflexão. Se olharmos esse tal transitoriedade, gradualismo, participação, representação, o que é que funcionou até agora? De 2000 até 2013. São 13 anos. E já temos uma meta, a legislação até 2015. Em 2014, censo populacional. As administrações estão a ser preparadas. E não existem lições que aprendemos do passado. Como é que vamos passar de um processo de desconcentração, descentralização e órgãos eleitos? O que é que funcionou? Que lugar é que a participação ocupa na tomada de decisões agora? Nada, não existe. Não existem em Angola, pelo menos, estudos. O que talvez podemos dizer, e eu falo francamente em nome das organizações, aquilo que não é nos dado a ver, as experiências que partilhamos, às vezes nos enganamos a nós próprios. Se alguém me perguntar quais são os ganhos que vocês tiveram nos CACs, vamos dizer, ah, não, conseguimos introduzir uma agenda que foi discutida. E depois? Alguma decisão ou algo foi discutido num CACs, foi integrado num plano municipal? Não existem planos municipais. Foram feitos estudos para elaborar aquilo que eu disse, perfis municipais. Mas nenhum administrador hoje planifica com base às questões identificadas localmente. E quando fazem os orçamentos que vão no Ministério da Finança, e esse também é um outro paradoxo, ainda não temos órgãos eleitos, não temos uma gestão local autónoma, mas as administrações fazem orçamentos, enviam no Conselho de Ministros, é aprovado e são financiados, enviam no Ministério das Finanças. Com base em quê? Qual é o poder real de decisão e controle social dos cidadãos? Não existe. Quem define as regras? Está em cima. Que tipo de práticas são adotadas? Aquilo aí, eu deixo de chamar a Helga, porque é conveniente que. E mesmo no COSO, nós no Kazenga temos uma experiência, se calhar isso também podemos nos arrogar, para tentar nos aldrabar, porque fomos martelando, martelando, martelando, então o município lançou um concurso de financiamento. Tudo bem. Está a dar até 7 milhões, qualquer coisa como 70 mil dólares. Algumas organizações receberam 10 milhões, já é qualquer coisa, 10 mil dólares. Mas quem são essas organizações? São organizações de conveniência, porque estamos no partido, não sei quem está. Se eu cometer uma gafe aqui, ele vai defender ao nível do partido. Por que nomeia o partido? Quais resultados de impacto na vida dos cidadãos? Então, que futuro para o temos futuro? Podemos confiar? Estamos a transitar para as autarquias ou ainda estamos na arrogância do discurso? Isso é uma arrogância. É uma ilusão. Pelo menos essa é a análise do processo com base à nossa experiência. É. Mas pronto, das análises que temos feito, trago também alguns pontos que podem ser de reflexão, se calhar melhorarmos o que é que podemos fazer, e principalmente para organizações da sociedade civil, pode ser. Primeiro, a elevação da autoestima dos cidadãos. Eles têm mesmo que reconhecer que, apesar de funcionarem mal, os espaços são nossos, nós temos que conquistar os espaços. E não deixar que um grupinho reduzido participe lá, e às vezes os pseudo-neutros que são chamados, já sabe, bom, dentre os 50 que estão a participar do cartão, vamos meter um entre-neutro, mas que se deixa comprar, mesmo que ele falar, ele não vai ter poder de falar, e mesmo falando, só com a presença da maioria ele vai se sentir intimidado. Então, um espaço que não é nosso, dificilmente podemos arrogar de cidadania, de participação e por ali, porque o espaço não é nosso. É um espaço onde nós somos convidados, mas não é nosso próprio espaço conquistado. E isso passa necessariamente para a construção também de uma cultura de cidadania, consciência cívica, não sei, das organizações, como contrapartes. Eu acho que, apesar do surgimento... Bom, em Luanda, mais ou menos, porque já existem muitas organizações, associações comunitárias de base. Mas é preciso mesmo apostar nisso, surgimento de muitas organizações ao nível de base, no incentivo das associações nos bairros, né, nas ruas, criar mesmo debates, para as pessoas começarem a se questionar. Há uma coisa, e estamos em dúvidas, por exemplo, com as eleições passadas, olhamos na lei eleitoral, há uma passagem que diz que oficiais e forças militarizadas no ativo, oficiais das Forças Armadas no ativo não deveriam, nem poderiam eleger. Está a perceber, né? Então, num dos debates, levantamos a questão. Se não podiam eleger, não podiam se candidatar também a cargos eletivos, como o cargo de Presidente da República. Se coloca a questão, o Presidente da República como um comandante em chefe, está no ativo ou não? E eu vos pergunto, como comandante em chefe das Forças Armadas, o Presidente da República estava no ativo ou não? Na altura das eleições, até agora, ele continua a ser comandante em chefe das Forças Armadas. Ele estava no ativo ou não? É oficial do Exército ou não? Porque ele é o primeiro ao se candidatar. Ele renunciou ao cargo de oficial do Exército, de comandante em chefe? Não. Ele mudou a Constituição. Não, mas a lei eleitoral de 2012 diz que não podem votar, nem podem ser eleitos. Mas em 2010 já não tinha mudado a lei? Em 2010 mudou. Mas, exatamente. Mas o que é que acontece? É que a lei das eleições, lei 3 ou qualquer coisa, emana da Constituição. Foram buscar algumas coisas da Constituição. Então, há uma transgressão clara. Mas nem os partidos políticos deram conta. Está vendo onde está a grande questão? Foram buscar questões de fraudes, não sei mais o que. Mas o ponto fulcral está ali. O cumprimento da lei. Deveria renunciar primeiro para depois se incluir como candidato concorrente às eleições. E não fez essa renúncia. Simplesmente passou assim. Então, como é que podemos dizer que temos poder se até os próprios, né, que tentam, inventa lei, arranja ali, imagina, não conseguem descobrir que mesmo as manipulações que estão, não conseguem cumprir com as suas manipulações. Pelo menos deveria ser que aquilo que metemos como cidadão, aliás, o Presidente da República é um que disse, sempre, não falo mal dele, mas que está mal, né? E sempre que ninguém está acima da lei. Mas quem viola a lei está acima da lei. É, essa é uma reflexão. Então, a outra questão, e olhando para os três órgãos, eu acho que, e mesmo o estudo que nós fizemos, algo saltou à vista. Para além de não o reconhecimento, mas está também o reconhecimento e a valorização, está também o conhecimento, o entendimento mesmo desse espaço, o seu valor, como participar e por ali. Mas se olharmos para as culturas bantus, principalmente a cultura dos povos que compõem Angola, existem mecanismos tradicionais ou culturais de participação. por exemplo, a participação em família. Então, precisamos, às vezes, também apostar no estudo desses mecanismos que podem ser transportados a este contexto para consciencializar as populações. Olha, dessa forma, se você se sente dono da casa, dono da família, e às vezes a tua participação, ninguém te obriga, não é necessário ser convidado, mas quando acontece um problema, cada um sabe que eu devo participar, eu devo dar a minha contribuição. Então é assim também que devemos olhar para esse espaço. Se isso não acontecer, nada. Obrigado. Seu Pedro, podemos voltar para o anterior slide onde fala de alguns itens para reflexão? Se calhar a partir daí pegamos para começarmos o debate. Não, mais embaixo. Anterior ao último slide. Para começarmos o debate, então, à volta desta apresentação. Eu quero fazer uma pergunta. Como cidadã angolana, já só nos últimos 3, 4 anos é que eu ouvi falar do CACS, mas pelas contas penso que já mais ou menos antes do decreto 07 já havia a constituição dos CACS em Angola ou em Luanda em particular. A previsão de participação. Desculpa? O princípio de participação. Então a minha pergunta é... os CACs existem apenas a nível da província de Luanda ou em todo o país, primeiro? E se também estão distribuídos a nível dos municípios, das próprias províncias e do país, de uma forma particular? Porque eu vivo nas Ingombotas, já, pronto, nos últimos anos da minha vida, quer dizer, nos últimos anos não vou contabilizar, sempre vivi no município das Ingombotas, não me lembro de ouvir falar sobre os CACs. Não sei se eles atuam mais em outros municípios e menos em outros. Essa é a minha primeira pergunta. Tenho outras, mas vou deixar em aberto para a foto. O senhor Pedro vai querer responder tudo uma vez, depois... Eu posso comentar e responder ou... Continuar, se calhar. Não sei se alguém tem algum comentário. A minha questão é a seguinte, é quanto à participação nas ACACs. Gostava de saber quem são os agentes que devem participar nas ACACs para que possa haver aquelas dificuldades, mais ou menos, em participar. Se calhar de não aparecer, então, queria saber mais ou menos quem são os agentes que devem participar. Em um dos pontos, há um quadro onde foi mostrado as percentagens em termos de participação massiva da parte das pessoas e viu, infelizmente, um débil, provavelmente 48%, uma coisa assim. E então, notou-se uma fraca participação. O facto de que muitos não conhecem os CACs, não têm... E agora gostaria de perguntar, o facto de há uma doença da parte dos CACs ou da parte da parte das pessoas... E nesse tipo de caso, aonde devem recorrer quando esse tipo de anomalia? E também eu gostaria de saber, já que nas províncias onde esse CACS está ativo, Luanda, Uambo, bem como outras, gostaria de saber qual é uma das províncias onde tem melhor resultado em termos de participação e como os cidadãos devem procurar saber a diferença entre um CACS se realmente se é de caráter político ou não, porque no meu entender eu também pensava que quando se fala de CACs tinha a ver mais com política, porque eu escutei muito esse nome na nota das eleições. Essa é uma das perguntas que eu... Obrigado. Em relação a primeira questão, a Helga diz que, pelo menos nunca ouviu em Gombota, se existe um CACS, se esse CACS é só para Luanda ou para todo o país, e se estão distribuídos por municípios ou comunas. Bom, O surgimento dos CACs, na verdade, vem responder um outro processo anterior que o nacional, os conselhos municipais. Se recordarem-se e acompanharam o processo, mesmo a partir de 2003, mesmo as organizações, aqui propriamente DW, apoiou processos de realização de fóruns municipais. E ali, com essa realização dos fóruns municipais, a experiência foi demonstrando que a melhor forma mesmo de governar é dialogar com o cidadão, e foi sendo imprimida uma força no sentido de que os espaços sejam criados efetivamente. Logo, as boas experiências colhidas nos conselhos municipais, que é onde funcionavam os fóruns, por exemplo, no Quilamba Quiás, funcionava o Fórum de Desenvolvimento do Quilamba Quiás, fez com que esses espaços fossem reconhecidos como espaços necessários a nível nacional, porque o decreto-lei não é de Luanda. O decreto-lei de hoje é sobre a organização e o funcionamento dos órgãos da administração local do Estado, no país. E os 88 municípios, existe entre 88, parece que 66 também, conseguiram numa primeira fase receber, em vez dos 5 milhões, parece, alguns receberam 3 milhões e por aí, e foram identificados em várias províncias, Luanda, Uíge e por ali. Apesar de que não se sabe quais são os critérios que usaram, eu me recordo um dia desses tivemos com o vice-ministro da Administração do Território para a área, essa área social, disse que o primeiro critério, desenvolvimento. Os municípios mais desenvolvidos e com mais desenvolvimento, municípios que, em princípio, têm uma capacidade de poder gerir o dinheiro. Tudo bem. Um município com mais desenvolvimento recebe os 5 milhões e o menos desenvolvido não recebe nada. Então, outro paradoxo. Mas, sim, exatamente. O desenvolvido recebe 5 milhões. O que o menos desenvolvido não recebe nada. Então, não se compreendeu. Eu, pelo menos, saí aí a me questionar. Né? Bom, pronto, são critérios. Mas para dizer que a organização e funcionamento da administração local do Estado, em Angola, não em Luanda, significa dizer que o decreto, os CACs e o nível de organização dos CACs, pelo menos aquilo que o decreto, lei, a Lei 17 diz, a nível provincial, deveria haver um CAC provincial, e a ideia se calhar seria, este é um outro debate, deveria haver uma ligação entre um CAC provincial, um municipal e um comunal. Porque mesmo a organização do território angolano, pelo menos até a lei constitucional, lei 23 ou qualquer coisa, Angola divide-se em províncias, municípios e comunas. As aldeias se agrupam em comunas, as comunas se agrupam em municípios, os municípios se agrupam em províncias. Então, a esses três níveis deve haver CAC. Não havendo CACs, é aquilo que se diz, porque não há, digamos, uma vontade. Porque se implementando, na verdade, os CACs, vai haver necessariamente adaptação a mudanças a cada momento. Podemos iniciar do mal, mas à medida que vamos avançando, poderíamos identificar quais são os bloqueios, e esses bloqueios identificados, poderíamos começar a refletir na base desses bloqueios e construir os mecanismos. Mas colocando no papel e não se realizando, pronto, está ali, está legislado. Mesmo para relatórios às Nações Unidas, relatórios sobre a implementação dos direitos humanos, e basta dizer que o governo de Angola, no ano 2007, criou os conselhos de auscultação e concertação social, como espaços onde os cidadãos estão a exercitar a cidadania, onde falam dos seus problemas. É fácil colocar e escrever, é aceito, mas localmente. Isso é verdade. Então, a primeira questão é que isso é... Bom, efetivamente, nunca ouviu falar do CACS, porque não existe. Isso está no papel. A verdade é essa. Infelizmente, ninguém gosta de ouvir isso. Eu, num momento, um tempo, fiquei um pouco aflito. Antes do estudo que a PDCH fez, a Plataforma Mulheres em Ação, PMA, também tentou analisar o funcionamento e colocou no folheto deles que os CACs simplesmente não funcionam no casamento. E eu vi a resposta da, administração num folheto, também num jornal, e mesmo vi errado, porque na verdade temos um bom administrador em termos de marketing. Ele a repudiar aquilo e um pouco chateado. Bom, eu analisei aqui, primeiro não é um caso para se chatear, se calhar seria perguntar quais são os fundamentos que lhe dizem que o CACS não funciona. Então, só por causa daquilo, um boletim a seguir diz que o Kazenga realizou um CACS. Está percebendo, né? Não, é para não chatear o administrador. Mas a verdade, e aquilo que disse, a questão de representação. Se o administrador tem que auscultar cidadãos através dos representantes que vão lá nos táxis, esses representantes, como prática democrática, devem auscultar os cidadãos. Então deveria haver mecanismos locais, por exemplo, de auscultação. É, né? Mesmo através das comissões de moradores. Ali onde vive, existem comissões de moradores? Não. Ok. Mas não é aquela comissão de moradores que encontras, por exemplo, nos bairros. Não, não é daquele nível. É diferente. Mas é comissão de moradores. Mas é comissão de moradores. Tem essa designação. Ele é chamado. É chamado de asteira para melhor. Às vezes participa nas reuniões. Mas alguma vez, pelo menos, convocou para que não seja a reunião do prédio. Sim, não, mas como é uma coisa nova, ainda está no processo normal. Mas desde 2004, exatamente. Dá a ver o cenário. Mas não, onde eu vou. A comissão de moradores no Coelho eu vivia nunca teve conotação política. Era okay. Mesmo uma organização okay. Do condomínio e da população. Yeah. E essas experiências, por exemplo, forem mapeadas, podem servir como modelos para outras pessoas também tentarem experimentar. Mas uma coisa lhe digo, o presidente da comissão de moradores, tem, se ele tiver também muita bagagem, começar a questionar muito, haverá reuniões que não lhe dão a palavra. Ele entra, a partir do primeiro minuto, com a mão no ar, mesmo antes da introdução do administrador, até a reunião terminar, nunca vão lhe dar a palavra. Não é o grande problema. Então, só para dizer, naquilo que perguntou o CACSI, está a nível provincial, municipal e comunal. Deveria funcionar. Se funciona, são esses encontros técnicos das administrações. Na verdade, os encontros técnicos das administrações funcionam, porque quando fizemos tudo também tivemos a cautela de olhar para os padrões, o que é que exige num espaço participativo e principalmente num espaço civil e num espaço político e como é que é feito agora. Então, com base naquilo, fomos vendo que se os que mais participam são as comissões de moradores, os diretores de gabinete, não sei o quê, então é um encontro da administração, não é um conselho de auscultação. E por isso mesmo, ainda bem que vem a segunda questão, quem deve participar nos cárceres? E aí, tanto o Decreto-Lei 2 quanto também a Lei 17, eles dizem que, primeiro, o próprio administrador que preside o próprio cárcere, o vice-administrador, se for o governador, vice-governador, e por ali, no caso do governo provincial, o governador provincial de Luanda, o vice-governador, e essas áreas técnicas. Os atores externos. A Lei 17 traz uma inovação com a inclusão dos partidos políticos com assento no Parlamento. E ali também, às vezes, cria uma confusão. A presença dos partidos, pensamos que é um espaço político, mas não é. Ele não vai participar como um partido político, mas como um cidadão que reside na área, primeiro. Depois vem representantes das associações, nos casos, né, nas áreas rurais, associações de camponeses, nas áreas urbanas, associações de ONGs, né, associações dos cidadãos, representantes das comissões de moradores, representantes da autoridade tradicional, representantes das igrejas reconhecidas por lei, representante do Conselho, no caso nos municípios, do Conselho Municipal da Juventude, mais alguns, mas também traz uma prerrogativa que o administrador pode convidar quem quiser. Isso aí é só convite. Então. É só convite. Mas os designados na lei são membros de pleno direito. Tá vendo? Então, esses é que devem participar. Agora, o princípio de diferenciação nos faz ver também que existem áreas em que esse tipo de categorias de representantes não existem, mas o administrador pode identificar grupos existentes, mesmo não estando na lei, tem essa prerrogativa, mas olhando o princípio de inclusão também. Então deve se meter. Mas às vezes o que, que acontece? Não, esse não está na lei. Não está aqui na lei, aqui não me diz que tem que meter representante da associação dos estudantes. Pronto. Mas o estudante, por exemplo, já ouvi falar de uma associação dos universitários. Os mundos desenvolvidos, o universitário mexe com o mundo. Mas aqui, só para ver. Ninguém está aí. Aliás, a primeira coisa que eu, às vezes, tenho partilhado com os outros, estavam para construir o campus universitário, não sei se para internar ou não. Um universitário não é pessoal para viver na rua, é como um militar. Mas hoje em dia os militares vivemos com eles na rua. Então, é complicado. A outra questão, eu acho que quanto a quem deve participar, são esses. Mas no princípio de diferenciação podem ser identificados outros grupos, podem fazer parte dos CACs, se efetivamente o processo fosse democrático. As pessoas que não participam, se essa questão está do lado das pessoas ou do lado das instituições, é isso, né? Bom, na verdade há duas vertentes. Aquela questão aí que colocamos. Existe um considerável número, mesmo das categorias de representantes aos CACs, que não têm conhecimento da existência do espaço. Nós inquirimos partidos políticos, as próprias administrações não dominam a lei de organização e funcionamento da administração local do Estado. Então, se estamos a falar de membros como partidos políticos, representantes de partidos políticos, em princípio, para mim, um representante de partido político deveria dominar questões como essas. A primeira questão, o partido político tem que ter interação com o cidadão. Se tivesse interação, deveriam dominar também os instrumentos que existem, que permitem eles também venderem a sua batata. Porque se ele vai lá começar a falar boas coisas, daqui, fazer uma boa análise do que acontece na comunidade e o que se pode fazer, o cidadão pode despertar alto ali, esses parece que podem criar um bom programa de governação. É uma forma indireta também de vender a batata, mas não conhecem. E tantos. Os próprios cidadãos. Então, a pessoa que não conhece, nem sabe se existe. Os que sabem, desculpa, já ouviram falar, mas não têm conhecimento de como aquilo funciona, dificilmente podem participar. E estando, olhando para esse cenário, quem não quer que aconteça, exatamente, vai se magoar, como se diz na gíria. As pessoas não sabem, não exigem. Eu também vou fazer, faz de conta. A intenção é que vale. É como alguém, a Helga, tem um aniversário, pronto, preciso levar, tenho que dar como é que é? Oferta, né? Como é que se diz oferenda? Um presente. Então eu vou comprar um presente caríssimo. Eu chego para a Olga, está aqui. Quando a Olga estiver para estender as mãos, eu abro aquilo que está aí e parte. A intenção valeu. As pessoas vão dizer, comprou uma boa prenda, mas infelizmente partiu. Não, eu não quis lhe dar. Simulei dar, abri as mãos, partiu. A intenção. Esse é o problema. O espaço está ali, está na lei, está no papel. Mas ninguém quer fazer funcionar. E como as pessoas também não sabem, ninguém participa. É, a outra questão, eu acho que procurar perceber... digamos, casos de referência, Luanda e Uambo, por exemplo, onde podemos encontrar o melhor táxi. Né? Na verdade, quanto a essa questão, sou muito limitado em poder lhe responder, porque nunca tive a oportunidade de participar em um táxi, principalmente no Uambo. Eu sei que existem boas evidências, boas referências. Já tive possibilidade de participar no encontro no Iandulo, que designava num táxi. Tive boas referências, pelo menos. Aqui em Luanda já tentei participar em alguns encontros, no UIGE já tentei. Bom, é como se diz, tudo estamos a aprender. Para além também das manobras que existem, é que nós ainda não dominamos os processos participativos. Mesmo nos casos em que nos possam abrir o espaço, às vezes a nossa capacidade intervir é muito pouca. Começamos às vezes a falar em coisas banais. Me recordo no Casena mesmo, foi um desses caques por azar que participei. Eu fico, colegas, é como que reivindicar poder para ele. Não, o senhor administrador não me conhece. O administrador ficou mesmo aborrecido e disse, eu pensei que essas pessoas vinham me dar subsídios, agora está a vir perguntar se não lhe conheço. Imagine se eu começo a conhecer todo mundo no Casena. Então, aí está também a questão. Provavelmente, e isso é um dado certo, nos municípios existe mais abertura. Provavelmente o AMBO tenha alguns elementos que podemos aproveitar nesta caminhada de participação, diálogo, depois vermos coisas. Porque, na verdade, nas províncias eles são mais abertos, estão sempre disponíveis. Apesar de apontarem dedo, se calhar lá para estante ele te manda mesmo chamar aquilo que falaste mal, eu, a mim também vais me prejudicar. Ali nos encoraja também. Existem muitos casos, você diz uma coisa, ele lá não responde, mas em off vai te chamar, olha, isso não dá. Se eu falar, só vocês é que podem falar. Se eu tentar, cabeça rola. Então, de um lado, exatamente, temos que lhes compreender. Mas não tem mesmo evidências. Sei que o CAPDC fez um estudo na zona leste, parece que abrangiu também a zona centro, o litoral, mas ainda não analisei bem. Dificilmente posso dizer que comparar entre os táxis de Luanda e do Costa. Mas de qualquer forma são os táxis que temos. Intenção. A outra questão. Ah, ok. Acho que são essas três questões. Faltou algum elemento aqui? Ok, onde recorrer? Primeiro é que mesmo a própria Constituição e as leis ordinárias primam pela legalidade e dão o poder do cidadão impugnar os atos da administração pública do Estado. Agora me questiono, e quero questionar também. Se um administrador não te responder, e como nunca dá uma informação a ninguém, onde vamos deixar? Eu não sei se existe em tribunal administrativo. Pelo nome, existe. Mas, olha, há uma questão que existe também. Está se fazendo um esforço. Na verdade, não é que tudo que cai mal é uma ação deliberada, né? Mas, suponhamos que eu estou em vida, é uma ação administrativa que eu sinto que me lesou. Eu vou interpor recurso num tribunal administrativo. E os tribunais levam 20, 30 anos para deliberar. Eu, se calhar, nem tenho 30 anos. Da manhã vou morrer. E depois, como é que fica? Não existe, pelo menos nesse caso, não existe justiciabilidade das omissões ou falta de cumprimento da lei com base aos órgãos da administração do Estado. A única coisa, se calhar, temos que recorrer a um comitê do partido para ele ser avaliado, inquirido, como é que é? Inquérito, não é? Com base nos princípios. Claro, é o Palácio da Justiça. Aquele Palácio da Justiça, em todos os municípios existem aqueles Palácios da Justiça para, primeiro, quem. Se você roubar uma galinha do vizinho, é mais fácil trabalhar do que desviar 5 milhões de dólares. Porque eu, se desvio 5 milhões, a prática em Angola, eu vou imediatamente na investigação criminal e vou pagar. Não, não, bom, não existem garantias, mas o cidadão pode recorrer aos órgãos da administração ou aos órgãos da administração da justiça. Desculpa, tem um órgão, agora não. Assim, é o Tribunal de Contas? Não. É apresentado pelo Tipilica. O Tipilica. Provedoria de Justiça. A Provedoria de Justiça é só para aconselhamento. Ele não toma decisão e nem pode sancionar. Provedoria de Justiça, tens um problema, então ele aconselha o órgão que recebeu. Nesse caso, o Tribunal do Administrativo. É o Tribunal Administrativo. Sala civil, exatamente. Pode-se recorrer. Okay. É. Mas nesse caso, tinha que ser mesmo. Um processo muito longo. Exatamente. E um ato muitos também. Lobbies. Yeah. E um ato. E muitos lobbies e muito dinheiro com os advogados. Um ato lesível também, se calhar, a própria coisa, a administração. Que eles acham, não, o gajo aqui, na verdade, me sujou. Senão, ele é que sabe. Mas acho que em outras partes do mundo também a provedoria de justiça funciona assim? Ah, em outras partes do mundo. Pelo menos que eu sei, no Brasil, sim. Existem os provedores públicos. Também custa. Não, provedoria não, acho que não se paga. Provedoria não se paga. O próprio processo até chegar lá. Exato. É longo. Porque a qualquer momento, desculpe, Helga, pode ir, por exemplo, falar com. O tipo livre continua a ser o problema. Não, foi mudado. Não, acho que não está passando. Ok. Há um mecanismo que temos também, mas aquilo é mais para direitos humanos, a Secretaria do Estado para os Direitos Humanos. Direitos Humanos. Se calhar, é pode só ser. Uma coisa é. Mas na verdade, não temos, pelo menos não conheço bem, algo especializado na administração de justiça. Você chega, que não, o administrador fez isso e aquilo. Acho que ele só pode ser julgado com base ao Código Civil. E os atos da administração só com base aos inquéritos da administração do território. Eles é que decidem. Eles que sabem, pronto, o inquérito apurou isso e aquilo, então vão sancionar. Porque os casos conhecidos de administradores que estão a contas com a justiça são casos em que a própria administração do território interpôs. Não são casos dos cidadãos. Isso se calhar também não é só Angola. Em muitos países é muito difícil. É a tal repartição de poder. Precisa haver muita democracia. Em alguns países existem os tais promotores, não sei o que, eles podem interpor essa coisa a favor do cidadão. Mas em Angola, não acredito muito. Não, pelo menos não tem assim. Eu vou falar disso. Do meu filho, okay. Que esteve em Lisboa, pequeno, okay. E tinha problema para ter o documento, okay. Renovação do documento. Levou muito tempo mais quanto. Okay. Fomos ter com o provedor de justiça. Sim. Na verdade é isso. Eu acho que em Angola também poderíamos explorar devidamente o que essa provedoria da justiça faz. Ah, porque deveria ser assim. Na verdade, existem muitos casos. Só que eu acompanhei um dia desse declaração do Tipilica, não, é conciliar, não sei o quê. Então há muita coisa engarrafada e limitada. Pois, em função do que já foi apresentado, acho que estamos dentro de um quadro bastante controverso, porque são os mesmos que fazem a homologação e a promulgação de leis, são os primeiros a violarem as mesmas leis. E quando o cidadão comum, muitas das vezes, tenta buscar resultados, questões para se obter a resposta quanto às mesmas leis que muitas das vezes estão a favor do cidadão, não há resposta, nem sequer imediata, nem a curto, nem médio, nem a longo prazo, não é? A maior parte das vezes acontece a longo prazo. Eu tenho aqui algumas questões que eu queria fazer com relação aos CACs. A primeira questão é: quem elabora o plano estratégico dos CACs? A segunda, quais são os elementos principais que compõem os CACs como plano estratégico? A terceira pergunta, de que depende o alcance dos objetivos dos CACs? A quarta pergunta, que garantia têm os convidados da sua participação aos CACs na obtenção de resultados desejados? Isso é uma prova. Pergunta de prova. De prova. A última questão. Que garantia têm os convidados da sua participação aos CACs em obtenção de resultados desejados? A terceira aqui, como é que é? A segunda, quais são os elementos do plano estratégico? A primeira questão é quem elabora os planos estratégicos dos CACs, né? Exato. A segunda questão, quais são os elementos que integram esse plano estratégico? Exatamente. A terceira questão é... De que depende o alcance dos objetivos dos CACs? Depende dos objetivos. Mais uma questão, eu posso já responder não, essa? Meu caro, Primeiro que o CACS não é um documento. Isso não é um plano estratégico. O CACS, por isso é que aí as nossas reflexões às vezes nos fazem ver, estudar os mecanismos tradicionais ou culturais de participação. Por exemplo, quem elabora um plano estratégico de casamento? Ninguém. Está a perceber, né? Yeah, porque o CACS é simplesmente, por exemplo, desculpa, num momento como aqui, há uma questão que precisa ser analisada. Por exemplo, nos municípios, eles precisam exatamente elaborar os seus planos estratégicos, tais planos de desenvolvimento ou plano diretório. Mas o administrador e os técnicos não podem sentar aí e pensar, né? E principalmente num país em que estamos muito mal em termos de dados, não sabemos quantos somos, onde é que há buraco, onde é que está... Enfim, é difícil. Então, é chamar as pessoas e começar a pensar, bom, quais são as principais questões, por exemplo, que aflige? Então, faça uma listagem de questões, depois faça a priorização dessas questões. Essas questões é que vão fazer, que, bom, são vários problemas a resolver que não vamos conseguir de uma vez, mas quais os que afetam exatamente a comunidade? Pelo menos o que os cidadãos dizem que precisamos de melhorar rapidamente isso. Então vão hierarquizando e a partir dali criam-se os planos. Nesse caso, o que poderíamos falar nesse caso, se calhar, fossem os regulamentos dos próprios táxis. Ok? Se calhar poderíamos chamar o plano mesmo estratégico de funcionamento dos táxis. Aí tudo bem. Quem? Seriam os membros. São várias questões que deviam ser analisadas, ver, bom, para funcionar, o que é necessário, o que é isso. Então, pode-se chamar um perito, um técnico, apresentar uma proposta, e os membros vão vendo aqui, ademais aqui, falta, então melhoram e aprovam aquilo em consenso. E, aliás, existem várias propostas de regulamentos dos CACs que eles fez. A própria APDCH que representa, eu, pessoalmente, o Buta, quem lê aquilo, vai ver mesmo. Os colaboradores, Pedro Branquinho, Buta Pascoal, depois uma menina da Troca, que é Maria Tereza, o pessoal do PAN, não sei o quê. Propomos uma proposta de regulamento que foi entregue ao MAT. O MAT disse, tudo bem, as linhas bases estão lá. Agora, cabe aos municípios pegarem aquilo e adaptarem conforme as suas especificidades. Então, isso deveria ser mesmo dos membros, mas com o auxílio de um consultor. Quem deveria tomar essa iniciativa é a administração, porque ele é o presidente. É um caso do governo da província, o governador provincial, as administrações municipais, é o administrador municipal, porque ele é o presidente do CACS, ele que convoca. E este também é um outro grande problema. Se olharmos, estava a dizer, existem vários passos. No município, o presidente, o administrador é o presidente do CACS. É o presidente do Conselho Municipal da Criança. É o presidente do Conselho da Família. É o presidente, mas não tem o domínio desses instrumentos, nem tem tempo, porque às vezes não senta no município, está sempre no governo da província. A outra questão, se calhar, que deve merecer mais uma boa reflexão para nós, é que se há uma desconcentração de cima para as administrações, eu acho que as administrações também deveriam desconcentrar até as administrações municipais, deveriam desconcentrar até as administrações comunais. Se há uma descentralização ao nível dos municípios, então os municípios também, os administradores municipais devem descentralizar ao nível das comunas e nas repartições. Porque um grande problema, se o administrador não convoca, ninguém mais pode convocar. Só se ele delegar. Haver um grande problema. E Angola só delega competências, delegar poderes, quando está a viajar. É? Exato. Esse é um outro problema. E a outra questão, se olharmos, por exemplo, só que se calhar tínhamos mesmo que ter o exemplar da Lei 17, as atribuições e competências do CACS são as mesmas atribuições de um órgão autônomo local. E sendo uma administração, um órgão de tutela do governo COSO, é um pouco difícil também executar aquilo, porque para executar aquilo o órgão deve estar propriamente desconcentrado e autônomo. Então, a questão da regulamentação dos CACs, que é o plano estratégico, a questão dos elementos que podem integrar, está nisso. Deveria ser iniciativa com o consultor e as pessoas participarem para melhorar. a que depende o alcance dos objetivos do CACS. Oh, seguramente, se conseguirmos avançar num processo consciente e com uma abordagem honesta, que, na verdade, vamos trabalhar agora para dar resposta aos anseios do cidadão. Então, esses passos vão ter um sentido não só de auscultação, mas também de decisão. E a auscultação não é só num sentido, como vimos, que tipo Branquinho fala, chegou um momento, tchau, obrigado, daqui a palma e vão embora. Quando alguém diz, tá bem, depois disso vamos ver. Não, deve haver alguém que coloca as questões e o outro também é contrator. E discussões a sério, dizer, não, o que nós queremos é isso. Vamos avaliar as competências, capacidade de implementar, não sei o quê. Não, nós identificamos as questões, metemos num documento e o governo central está a dizer, não, eu preciso de estradas. De estrada, isso tem que ser feitas em 6 meses. Então é complicado. O que depende do sucesso dos objetivos do CACSE é a transparência, a abordagem honesta do processo, o conhecimento e a motivação das pessoas participarem. Quando nós conhecermos o espaço nosso, começarmos a exigir, eles também vão ver, bom, vamos ceder. Concederam agora com os jovens. Mas foi muita porrada, muitos desapareceram para cederem hoje. Só que essa não é uma abordagem honesta. Esperar que haja desestabilidade, medo das pessoas andarem na rua, uns a gritarem que o meu filho perdeu, depois é que vem dizer que vamos negociar, por amor de Deus. Mas eu acho que o processo, todos os processos dependem da vontade. Quando houver vontade de repartição de poder, vontade de responder às questões e não o poder, aí teremos sucesso. Quarta. Ok. A outra questão, eu acho que tudo se resume nisso. O resumo é mesmo isso. A questão está do lado do cidadão, porque a outra questão é que os que estão na ação também são cidadãos. Se nós nos consciencializarmos, vamos fazer tudo em casa, na rua, não sei, começar a falar, é aquilo que eu disse. Eles falam mesmo conosco, meu, isso nós sabemos, mas não posso. Ele não pode. Porque ele precisa também de viver, precisa do pão dele. Mas até quando? Até quando o cidadão exigir mais. Tudo depende do cidadão. 500 anos de colonização. O país, o único país no mundo, foi colonizado durante 500 anos. Veja, existe mais outro? 500 anos de colonização. Se olharem nas nossas leis, é igualmente a cópia das leis portuguesas. Se olharem nas nossas práticas, é igualmente a prática da governação portuguesa. Mas foram 500 anos só para tentarmos aldrabar que somos soberanos e inventamos uma bandeira nossa. Foi um grande processo de tomada de consciência. Agora, o cidadão tem que tomar consciência. O cidadão tem outras competências. Eu e as preocupações básicas da vida do dia a dia não me dá espaço de pensar em aceitar um CACS. Exato. E emitir a minha opinião e participar de forma ativa. Okay. E também, exato, eu não influencio ou não ensino o meu filho ou a minha filha ou o meu sobrinho a ter a desenvolver esse tipo de consciência. Depois da independência, depois temos durante o monopartidarismo, nós tínhamos mais essa consciência nacionalista. Se calhar não tanto de participação, mas tínhamos mais o sentido do nosso. Okay. Acho que sentíamos mais isso e também os nossos pais, pelo menos falo da minha experiência, nos passavam um bocadinho isso. Então essas noções que temos de participação e de que o país é nosso, que a gente deve ter esperança, devemos fazer a nossa parte. Pelo menos do meu lado, vem um bocadinho de trás, nem tanto do hoje. Exato. Nem tanto do hoje. E eu não sei, essa nova geração, essa sociedade que está a ser construída, é misturada de valores, muitos valores, com a questão da globalização e não só. Não revejo essa consciência, não sei. O que é que será os próximos 20, 30 anos? É exatamente aí, não está tudo bem. Olha só uma opinião. Exato. Ainda bem que estou com isso. A primeira questão da pressão das, das condições sociais que as pessoas vivem. Isso tem reflexo na participação, sim. Mas também acho que a grande questão é a segunda que coloca. Como a nova geração está a ser enquadrada na sociedade. Porque o que faz mover toda ação do homem tem um motivo. Se eu não tiver motivo, não vou me mover. As pessoas é que têm que compreender que esse processo é novo. Principalmente compreender os processos passados e onde é que estamos a ir. Porque, imagine, bom, nos CACs, na verdade, não participam todos os cidadãos. São os representantes de estratos. Logo, o que é que se poderia fazer? Apesar da pressão, mas muitas pessoas mesmo pobres vão à igreja. Está a ver, né? Ok. Se adotássemos, por exemplo, uma estratégia de transmitir, dar a responsabilidade aos pastores, preparar da forma que os crentes vão à igreja para ir obter o coso, a vida eterna, apesar de que para ter a vida eterna, porque tens que morrer, mas ninguém gosta de morrer, a ver o outro problema do homem também, né? Mas as pessoas podem ser preparadas através das igrejas, porque os pastores, mesmo os padres, nas confissões, eles conseguem fazer um enquadramento do tipo de crimes ou tipo de situações que estão a surgir na comunidade e qual, que tipo de respostas que faltam. Esta questão de educação na família deveria ser uma prioridade. E vou lhe dizer uma coisa. Estamos engajados no processo de recolha de contribuições para a melhoria do Plano Nacional da Família, do MIFAMU, e eu, por um acaso, parei num sítio onde vi a questão de educação familiar, educação patriótica, que eles dizem, e metem lá, incluir os SOBAs no processo. Está percebendo? Quem lê aquilo vê como uma boa coisa, mas a minha percepção é os SOBAs, os pais, não podem ser incluídos porque eles são os atores. Está percebendo onde está o problema? O SOBA, a mãe, não pode ser convidado que venha integrar esse programa para ensinar os nossos filhos como andarem. Não, ele é o dono do filho. Ele tem a responsabilidade de educar o filho. Porque se olharmos, por exemplo, no círculo da abordagem psicológica dos direitos da criança, da abordagem psicossocial dos direitos da criança, o círculo primeiro é a criança, depois o pai e a mãe. Está vendo? Depois é que vai se abrindo o primo, o tio, construir a família. Depois é que vai para a comunidade. Então tudo está no centro. A grande questão, o que é que nós estamos a fazer para transmitir aos nossos filhos que, primeiro, a governação é nossa. Aquele princípio que vem aí na Constituição de soberania. E como alcançar essa soberania? Só para fechar, Pedro. Sr. Pedro, daquilo que é a sua experiência, vou fazer duas perguntas. Os CACs, 12 anos depois, quase ou mais, 13 anos depois de existência, funcionou? Está a funcionar ou não está a funcionar? Ponto. Existe documentalmente, pela resposta, ainda existe. Existem nos documentos. Exatamente. Vale a pena continuarmos se não existe em termos de prática? É preciso mudar a abordagem? E segundo, como cidadão, e aquilo que é a sua experiência, acredita que nas autarquias para 2017? Obrigado. Os CACs existem no papel, mas eu acho que não é necessário mudar a abordagem. Porque a única abordagem que há aí é a abordagem participativa. Não, não há duas abordagens. A única, podem-se mudar se calhar a designação, os termos, mas o que é necessário fazer agora é preciso lutar que hajam mais espaços. Principalmente esses espaços legislados devem funcionar. Hoje estamos a falar dos CACs, mas nunca ninguém se interessou do Conselho Nacional da Família. Seria um espaço até mais amplo que o próprio CACs. Vai perceber? Porque aí ninguém ia dizer que só pode participar elemento do partido político. Não é só um elemento do partido político que tem a família. Não é só um elemento ligado à associação que tem a família. O Conselho Nacional da Família deveria ser um espaço aberto. O importante é que esses espaços devem existir, se for possível, criar as condições para coabitarem, porque são espaços onde os cidadãos passam as informações para os governantes terem uma visão de como planificar. Agora, se vale a pena, vale a pena sim. O que é necessário agora é termos a coragem de identificar as práticas limitativas, negociar, denunciar, bater que essas práticas devem desaparecer. Porque, no fundo, também estamos a falar de um Angola, um país de direito, um país democrático de direito. Não sei se é democrático e de direito ou democrático de direito, mas tudo bem. Seja democrático de direito ou democrático de direito, a democracia tem princípios. Então temos que implantar esses princípios. À medida que vamos lutando para implantar esses princípios, vamos lutando também para preparar as pessoas de usar os princípios da democracia. Eu acho que é isso. Parar, não. Senão aquilo é dar o país à bicharada. É um grande problema. É. Outra pergunta é como é que se... Como cidadão, agora que é 2017... Ai... Não consigo lhe responder diretamente. Tenho as minhas reticências, porque 2014, censo populacional, o censo pode levar o seu tempo até 2015, 2016 vão ter que preparar as eleições de 2017, e eu não acredito que possamos ter dois processos simultâneos. Se acontecer, parabéns, primeiro passo para os angolanos. 2017 é uma ilusão.